Solo Salvador, gol 1897. O 7, a informação em curso é a ECO, por gentileza 118 meia dúzia para cópia. 86. 2 Salvador, bom dia, gol 1897, informação ECO, autorização São Paulo Guarulhos. Bom dia, 1897, eu tenho 360 aprovado, pronto cópia. Tá, pronto cópia, gol 1897. Gol 1897, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Crate, onde intercepta a Zulu 1-4 até a posição Gruff, após a Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, correção, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, controle aparelho 1-9-35, aciona 5066, gol no 8-7. Tem autorização Guarulhos 360. A rota é decolada 10, voa direita, saída da EL, transição Leda, após Leda voa direto Krat, após Krat, intercepta a Pesulu 1-4, posição Gruff, intercepta a Pesulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, 935 é o controle, 5066 contra o transporte. 5066, conduzimento correto, 1-8-7, portão 62, estou me pronto para o posicionamento. Gente, 1-8-7, pegou.